084, read the contact on the parking lot, maintain level 370, form in Pucas, Barger. Pucas, departure, and clear 370, no passing before. Na 6224 para cópia? Cópia, 6224. Salvador, Aracaju aprovado, 190, decola 10, curva esquerda, no perfil da Pucajamo, após direto Aracaju, 54 no 4 transponder, controle 208. Sim, Matheus, só complementando, Pucajamo após Aracaju. Pucajamo, Aracaju. Temos quando pronto na pole position para o push acionar. Temos 796, bem-vindo, agora Solos 17, direita na minha escuta, Alfa Quilo para o pátio 3, atenta sinalizadores, 5796. Direita, Alfa Quilo, pátio 3, obrigado. 5972, para a cópia. Autorizado Salvador, Galeão, livre voo 280, rota via Peru 58, decola picha no zero com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda Forte, Leda voa Eudes, ao intercepto aerovia. 5411, código transponder, controle opera 120.8. Autorizado para o Galeão 280, decola da 10, 4 Whisky 58, aerovia. Decola da 10, correndo Dael, Leda, depois Eudes. 5411, código transponder 208, controle de saída Rio 5972. Chame no fundo pronto no Pátio 3 para o posicionar. Chamará Rio 5972. Só confirmando, era via Upper Whisky 50, confere? Agora sim, Upper Whisky 50, confere. Gente. Salvador, muito boa noite, o TAN 3305. CM 1895, para autorização, 3305, já aprovado para Recife. Ok, muito obrigado, Samara. Salvador, muito boa noite, TAN 3305. 330, Recife, pronto, cópia. Pronto, para a cópia. Autorizado, Salvador, Recife, na Terra do Mundo, 330, rota via Peru 58, decola 10, curva esquerda, no perfil da Pucajamo, após voa Caju. 5401, o transponder, controle em 20.8. Autorizado a Recife, no nível 330, lá pelo 58, decolador no zero, curva esquerda, na saída Pucajamo, Caju, o transponder 5401, controle de saída 120.8, da 3305. Reduz a portão, eu chamo o contorno para o puxa, sei lá. Camarim. E o 5972, está no parte 3 para puxa e acionamento. Autorizado, Rio, chama o táxi. Chamada para o táxi, Rio 5972. Para o táxi, o Rio 5972, está com 4 a bordo, alterna. Guarulhos, 3 horas e 6 minutos. Provado o táxi, Rio, em frente, Índia, reporte pronto na ponto de espera da 10, 1017 na justa. Via Índia, já na ponto de espera da 10, Rio 5972. Quanto é o quilo, prossiga. Chame Recife 251, alterna 3325. 251, 3225, pode tratar o quilo? É, 251 na primária, alterna 3325. 3325, secundária, pode tratar o quilo? posicionamento também a 224 na polícia. Meia 224, tráfego da Rio na retaguarda, após o mesmo, tá livre, chame táxi. Após o Rio, chamada de táxi, vamos continuar com a situação, obrigado. Rio 5972, autorizado ANEM, decolada 10, vento de 130 graus com meia dúzia. ANEM, decolada 10, Rio 5972. Rio 5972, decolado agora aos 28, controle em 20.8, bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. É o Rio 5972. Rio 5972, contato radar na decolagem, suba e mantenha 280 após 2000 direto letra. Poderia repetir o final, por favor? Após cruzar 2000 pés, o direto letra, Rio 5972. Positivo, depois 2000 letra, obrigado. Na escuta. Presente, Rui Eudes. Legal, obrigado. 4 com 100 a bordo, 2 horas e 10 de autonomia, alterna Salvador. Esquadro autorizado, tem o ponto de espera, reporte pronto, 1017, assiste. Autorizado até o ponto de espera, reportará o... Atmosfera, o 62 espaço. Autorizado, além decolada 1-0, vento 1-2-0 graus com 62. A linha decola 1-0, 62 espaço. Salvador, tá 3305, para poder ver aqui acionamento. Portão 62 autorizado, 3305, chama o táxi. Bora para o táxi, 3305. Só prossiga, vem aqui, Mike. Frequência para autorização, táxi da colégio agora, 1895, nesta frequência. 972 cruzou 130, chama em Recife, 125, na alterna 3325. Boa noite. Boa. Oxené 6224, decolando agora os 34, controle 20.8, bom voo. 208, obrigado, boa noite. 224, perfil da Aracaju. Vem aqui, Mike, me escuta. Sim, vai decolar e vai afastar aqui o setor. É meu peixe? Autorização, e aqui, Mike? Para o táxi da 3305, 168 a bordo, 3 horas e 20, alternando Natal. Autorizado, até o ponto de espera, reporte pronto via Índia, ajustado 1017. Via Índia, até o ponto de espera, lá reportar a pronto, da 3305. Salvador, boa noite, total 9908 para a cópia Guarulhos. 340, sente da Bravo. Sim, total, tem aprovado 320, o senhor aceita? Afirmo. Só um minuto, 320 para Guarulhos, prepare a subida da El, e número 2 para a cópia. Da El, 320, aguardando como número 2 total. Máquina, escuta. A aeronave é uma usada de instrumento? Vem bem que vai confirmando então, é... Tá faixa quantas milhas em Salvador inicialmente? Lá nos corredores, mas ele tá achando até quantas milhas? Até o Farol da Barra, pelo corredor S10, pontinho até Paris, para ingresso no corredor internacional. Sim, eu tô chegando com o controle, ok? A liberação, mesmo só tá aguardando a liberação do controle. Só 9908 para cópia. Pronto, cópia, prosseguindo, total. Guarulhos 320, rota turística 50, decola no zero, curva direita, no perfil da DAEL, Leida, pós-Leida, voa Eudes, antecepta aerovia. 5415 transponder, controle em 20.8. O transponder 54 seguro? 5415, 5415. Autorizado 320 para Guarulhos via Upper Risk 50, da Euleda, intercepta em Eudes, 10 a pista, direita após 5415 no transporte, 208 controle, total 9908. Correto, parte 3, chame ponto pronto, puxa essa nave. Chamará o total. Salvador, boa noite, é o Tango Mike Charlie, na posição 8. Prossiga, na escuta. Autorização de reporte da posição 8 para a posição 12, parte 1. Autorizado, agilizando imediato o Tango. Ok, obrigado, nessa escuta. Salvador, pronto. Pista livre, ainda decola, 120 graus, com nós. Sou 45, 6224, funcionando. 6224, chame Recife 2545, alterando 2005. 2545, secundário. Qual seria a secundária, por favor, Salvador? É 2085, 6224. 2085, obrigado, boa noite. fazendo a decolagem da 335 Delta. Sim, de 120 com 5. decolado 43, controle 208, bom voo. 08, obrigado, boa noite. Vem aqui, Mike, autorizado para a cópia. Autorizado, voo local, via corredor Axé, Bonfim, Interlagos, decolando no 7, com a direita, via corredor Axé inicialmente, a mil pés. 0133 é o transponder, controle em 208. Correto, PV02, tá pátio 4, feliz acionamento, senta aqui. Salvador, total 908 para puxa acionamento, pátio 3. Felizado, total, senta aqui. Semana para táxi, total.